Este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com e eu sou o Gabriel Souza. E o Riff Service de hoje é dedicado a óperas rock, a álbuns conceituais que contam uma história. E vamos iniciar com um dos maiores clássicos do género dos anos 80. Estou a falar-vos de Operation Mindcrime, dos Queensryche. E deste álbum, desta grande história, Operation Mindcrime, vamos ficar com a música Eyes of a Stranger. Para vocês, Queensryche, Eyes of a Stranger. Thank you. reminds me of you. Every night the dreams return to haunt me. Your rosary wrapped around your throat. I lie awake and sweat, afraid to fall asleep. I see no face looking back at me. I've always known. I remember now. I've got a secret. E após Queensryche, quem nos aparece são os norte-americanos Styx. E do álbum Kilroy Was Here, ficamos com outro clássico dos anos 80. Ficamos com a música Mr. Roboto. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos iniciá-la com os Avantasia, que aqui nos aparece com o seu sexto álbum, o álbum The Mystery of Time. Este projeto, liderado por Tobias Sammet, conta sempre com elenco de grande qualidade. Deste álbum não é exceção e fazem parte nomes como Jolene Turner, Biff Bifford, Michael Kiska e também Ronnie Atkins. E esta música, Black Orchid, é cantada por Biff Bifford, o eterno vocalista dos Saxon. Para vocês, Avantasia, Black Orchid. Where you always been. When King Wild Tribe, followed by his collaborators, entered the area, he was amazed by the majesty of Mikaos's play. But his collaborators did not miss to notice Twin Spirit number 33. He was sweating, sitting in front of a blank black screen. And this was really suspicious. Next to him was Twin Spirit number 32. He was displaying the exact view of his eyes. There was a human in that land. E após Avantasia, aparece-nos outra ópera rock clássica. Neste caso, o projeto Genius. Projeto liderado pelo italiano Daniele Liverani, que aqui é representado pelo seu primeiro episódio, o álbum A Human Into Dreams World. Este álbum conta com nomes como Mark Bowles, Midnight, Chris Bolton Doll, Lana Lane e Daniel Gildenlow. E a música que aqui nos aparece, a música My Pride, é cantada pelos excelentes Steve Walsh e John Whitten. E vamos agora para uma nova sequência, e quem nos aparece é Bob Catley, o eterno vocalista de Magnum, que aqui nos aparece com o álbum Middle Earth, um álbum totalmente inspirado na obra de J.R. Tolkien, na obra Senhor dos Anéis. E de Bob Catley ficamos com a música City Walls. Para vocês, Bob Catley, City Walls. Yeah.

E após Bob Catley, quem nos aparece é Gary Hughes, o eterno vocalista de Ten. E do álbum Once and Future King, Part 2, ficamos com a música The Pagan Dreams. E vamos agora para uma nova sequência. E nesta sequência temos os Phenomena, que aqui nos aparecem com o seu quarto álbum, o álbum Psycho Fantasy. Este álbum conta com nomes como Glenn Hughes e Tony Martin. E a música que aqui nos aparece, a música How Do You Feel, é cantada por Glenn Hughes, o inconfundível Glenn Hughes. Para vocês, Phenomena, How Do You Feel? Feel good. The things that happen to you now can't be helped. Be strong and think of your love, your strength. Beauty and purity hold the spirit where. Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E nesta sequência de baladas, após Fenômena, aparece-nos outra ópera rock que conta com nomes como Glenn Hughes, Michael Kiska, Tobias Sammet, Marco Haitala, Candice Knight, André Matos, entre muitos, muitos outros. E a música que aqui nos aparece, a música Rape of Oria, é cantada por Candice Knight e é retirada do álbum Days of Rising Doom. E esta ópera rock é liderada por Sasha Pyatt. E vamos agora para uma nova sequência e vamos para um dos grandes clássicos da carreira de Meatloaf. Do seu álbum de maior sucesso, o álbum Bat Out of Hell, vamos ficar com a música Bat Out of Hell. Para vocês, Meatloaf, Bat Out of Hell. Screaming and the fires are howling way down in the valley tonight.

twisted at the foot of a burning bar. And I think somebody somewhere must be tolling a bell. And the last thing I see is my heart still beating, breaking out of my body and flying away like a bat out of hell. And I'm dying at the bottom of a pit in a blazing sun, oh, torn and twisted at the foot of a burning light. And I think somebody somewhere must be tolling the bell. Still around. E após Meat Loaf, aparece-nos outro nome clássico, Ken Hensley, que foi vocalista dos Uriah Heep, que aqui nos aparece com a sua ópera rock Blood on the Highway, que conta com vários nomes, entre os quais John Landa, que canta esta música OK, This House is Down. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com o projeto grandioso Niccolò Kotzev's Nostradamus, projeto que conta com nomes como John Landa, Jolin Turner, Seth Jordan, Alana Miles, entre muitos outros. E esta música que aqui nos vai aparecer, The End of the World, é cantada por Goran Edman. Para vocês, Niccolò Kotzev, Nostradamus, The End of the World. Pray. Great and marvelous are thy deeds, my lord, sovereign over all. Just and true are thy ways, O king of the ages, shall not revert thee. And the moment's gone. Here it comes, there's a golden herald, right up to the sun, with eyes as green as emerald, seven trumpets blow. It's time for the show. Fire and brimstone falling out of the sky. It's given in person, the Lord of the Fire. He's mean and jealous, the lies that he tells us. Don't believe a word, he'll learn what deserve to burn. Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E após Nicolò Kotzev, Nostradamus, ficamos com outro projeto que conta com John Landa. Ficamos com o projeto Drácula e o álbum Swing of Death. E além de contar com John Landa, conta também com Trond Holter, o guitarrista do Wigwam. E do projeto Swing of Death, ficamos com a música Queen of the Dead. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar a um dos grandes clássicos do género das óperas rock. Estou a falar-vos de Arion, que em 2017 lançou o álbum The Source. E este álbum contava com nomes como Russell Allen, Ansie Cush, Tobias Sammet, Tommy Karevic, entre muitos, muitos outros. E a música que aqui nos aparece, a música Into the Ocean, é cantada por Russell Allen, Tony Mills, Ansie Cush, Tobias Sammet, Tommy Karevic, Michael Erickson e Nils K. Rue. E do álbum The Source, do Arion, vamos ficar com a música Into the Ocean. Para vocês, Arion, Into the Ocean. We'll be right back. e após Harion, quem nos apareceu foi o projeto Missa Mercúria, projeto liderado por Dennis Ward, que além de ser o baixista do projeto, também foi o produtor. E deste projeto faziam parte nomes como DC Cooper, David Redman, Sabine Eidelbacher, Isolde Gross, Andy Kuntz, Gunther Verno e Andreas Lill. E do álbum Missa Mercúria ficamos com a música Motherhood, música cantada por Laurie Williams, que aqui interpretava a deusa da terra. E vamos agora para a penúltima sequência deste Riff Service dedicado a óperas rock. E vamos iniciar com Alice Cooper e do ano de 1994, do álbum The Last Temptation, vamos ficar com a música You Are My Temptation. Para vocês, Alice Cooper, You Are My Temptation. Look down. Four doors e após Alice Cooper aparece-nos outra banda clássica dos anos 70. Estou a falar-vos do Blue Oyster Cult, que em 1988 lançou o seu 11º álbum, o álbum Imaginus. E este álbum contou com nomes como Joe Satriani, Aldo Nova e Robbie Krieger, em conjunto com os elementos da banda. E do álbum Imaginus ficamos com a música Astronomy. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vamos terminar com duas baladas. E vamos iniciar com os Sabotage, a banda dos irmãos Oliva, que em 1991 lançou Streets, a Rock Opera. E deste álbum vamos ficar com a música Believe. Para vocês, Sabotage, Believe. baby. This stuff is great. It's better than great. You do enough of this stuff and you can be emperor. Jonathan, I'd like you to meet a friend of mine, Tanya. Jonathan, what the bloody hell's going on here? Well, if it isn't the world-renowned Alex Rodman, the best manager money can buy. You've got all the friends money can buy. You know damn well you're supposed to be in the studio tomorrow, and here you sit with these fucking leeches all around you. And if you don't stop this fucking debauchery, I'm leaving you. You got it? This little party is officially over. Get out! Everybody get out! Thank you. Jonathan. Yeah? It's showtime. E é com The Idol dos Wasp que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Sabotage e a música Believe e terminamos com os Wasp. E do álbum The Crimson Idol ficamos com a música The Idol. E é com The Idol que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo-vos desde já o aviso que para a próxima semana vamos ter um programa carregado de versões. De versões de música pop cantada por bandas hard rock. E é com The Idol que me despeço hoje, com os desejos de uma ótima semana e com um forte abraço. Este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com e eu sou Gabriel Souza. Rock on! Time.